das minhas fraquezas e eu conto-te como as tornei nas minhas certezas e quando no peito se o fogo que aquece o olhar procura por mim, que eu vou no teu lugar, eu vou levar-te nas tuas palavras. Máquina não para, escolhas o caminho que escolheres, procura por mim, mesmo quando tu te perderes. Vivemos pouco o momento para viver o que já fomos. E quando que se perdeu, que se perdeu, se tornem estrelas no céu. Eu vou levar-te nas tuas palavras. A máquina não para. Escolhas o caminho que escolheres. Procura por mim. Eu vou levar-te nas tuas palavras. A máquina não para, não para. Mesmo que não mude o que o amor sossegador procura por mim, que o amor sossegador. Que o amor sossegador.